Começa agora, Hiperfoco. O debate-papo mais aleatório da podosfera. Hoje é dia de Cezilar, e sim, eu não sou o Jota Santos, vocês já entenderam, né? Isso aqui é o Hiperfoco. E o desgraçado do TDAH dele tá mandando deixar outra pessoa comandar o podcast. Parabéns para todos os responsáveis por essa merda. Então tá. Então hoje é dia de se exilar, preparem seus superpoderes, juntem cópias de mutantes esquecidos em realidades paralelas, adjuntas ou multifacetadas. E vamos viajar pelos brecos e cracolantes das vertentes temporais para corrigir uma falha histórica que nunca é ter falado de Exilados da Marvel! Yeah! E para me ajudar nessa aventura, está aqui um exilado de uma realidade onde ele possuía o poder de ficar invisível, mas apenas quando ninguém está olhando, ou seja, é o Forgive Me Not, né? O Forget Me Not da Marvel. O senhor Chata Santos. Fala, Xcalango. Em primeiro lugar, texto horrível é teu cu. E segundo, vamos que vamos. E ao seu lado, um mutante que já nasceu com poderes de crescer o próprio bigode, o nosso mofo bigodudo, Xkovski. Alô você de todo mundo que se liga no Hiperfoco, estou aqui em mais um programa que não é meu, para fazer parte integrante dessa podosfera maravilhosa. Uhul! Podosfera. E sim, as piadas nos nomes foram obra do Calango. Calango, né? Porra, Calango! Não vai reclamar não? Então tá, vou continuar. Eu sou Alexandre Nerd Magnus e a gente vai entrar em foco logo depois desse Calango ler os recadinhos. Vamos lá, lê Calango. Pois é, sou eu mesmo aqui na sessão de recados e a gente vai direto para os recadinhos, deixando claro aqui o e-mail do Paranerdia, que é paranerdia@paranerdia.com.br, onde você manda seus e-mails, sugestões, xingamentos, o que quer que seja, a gente vai ler tudo. Você também pode acessar o Twitter do Paranerdia, porque X é o ovo do Nerd Mágico, tem um X assim, ó, marcadinho no ovinho dele, né, que é twitter.com/paranerdia, o busque do Paranerdia, que é @paranerdia, o Facebook do Paranerdia, que continua lá, facebook.com/paranerdia. O LinkedIn do Paranerdia, que é linkedin.com/paranerdia. E você também pode acessar também o DeviantArt do Paranerdia, que é paranerdia.deviantart.com. E o canal do YouTube do Paranerdia, vamos lá fazer o Paranerdia chegar em 1000 inscritos, youtube.com/paranerdia. Se você quiser ajudar a gente a dar saltos mais altos, como diz o Jorge, você pode ir lá no picpay.me/paranerdia e fazer a sua doação, ou pelo apoia.se/paranerdia e jogar patacos de dinheiro nas nossas caras. Se você quiser fazer uma doação esporádica de qualquer valor, manda para a chave Pix. O e-mail paranerdia@paranerdia.com.br. E já que o Jorge não está aqui dando esse recado, eu quero dar o recado do Jorge. Você pode acessar animesfire.com.br e conferir tudo que a gente tem de legal lá de cultura japonesa. Tem o Bardos do Infinito, tem as resenhas, é muita coisa boa ali. Você pode acessar o Instagram do Jorge lá, animesfire.podcast, lá no Instagram, e você vai ver o conteúdo do Jorge. E para mais informações, você pode acessar o Linktree do Animesfire, que é linktr.ee/animesfire. Lá tem uma lista imensa de todos os contatos do Animesfire. E para nos seguir e me ajudar pra caramba, eu quero que você acesse lá o YouTube Hiperfoco Nerd no YouTube e dá uma seguida lá, cara. Me ajuda lá a levantar esse canal novo, né? Ou você encontra também o Hiperfoco Nerd lá no TikTok, né? Ou procura Jota Santos em qualquer lugar, você vai me encontrar. Um beijo pra todo mundo. Continuem seguindo o Hiperfoco e o Água de Moringa. E vamos voltar pro episódio que ele tá bom pra caramba. We'll be right back. Título original, Exiles, ou Exilados, é Exilados, né, no Brasil. É uma série única, foram só 100 edições, sério? Na verdade, são várias séries, né? A primeira série, né, que lá fora eles chamam de volume, né? Foi até a edição 100, né? Mas teve encontro, teve anual em 2007, foi tudo publicado aqui. Essa primeira série foi tudo publicado aqui. Teve encontro com X-Men, teve tudo. Então tá bom. Formato americano, lá fora, óbvio, que aqui foi no formatinho da Abril, né? Foi da Abril? Foi Panini. X-Men Extra. Foi Panini? Foi X-Men. Mas era formatão ou formatinho? Eu não lembro. Gente, eu tô velho, eu não lembro mais de porra nenhuma. Eu li tudo na época, mas eu não lembro mais de porra nenhuma. Eu tenho pra mim... Então, Chico, era formatão ou formatinho? Eu tenho pra mim que a Panini já institucionalizou o formato americano aqui já logo depois que ela tentou largar aquele formato revista grandão, que inclusive a revista Super-Homem tinha também, e depois eles viram que não dava para manter, né, o custo, aí foram pro formato americano. Então tá bom. Publicação em agosto de 2001 até fevereiro de 2008. Ok. Fala. Não, só a pertinência aqui. Esse agosto é lá de fora, né? Porque aqui foi na X-Men Extra número 7, de julho de 2002, até a X-Men Extra 87, de março de 2009, e com duas encadernados, vamos botar assim, extra, né? No mix da Marvel apresenta a número 39, de dezembro de 2008, e a número 40, de fevereiro de 2009, que foram impressas os números recorrentes da Exilados. O roteirista é um sujeito quase tão maluco quanto o Jota Santos, que é o seu Jude Winnick. E os desenhos e a arte final são do Mike Maccone e do Mark McKenna. Cara, é a arte, uma das artes mais lindas das épocas dessas revistas, da época 2000, cara. O Maccone e o McKenna faziam uma dupla de artistas maravilhosos, tá? O Maccone e o McKenna, eles começam, né, a Exilados, né? Lá pra frente, a partir do número 10, ele já muda de arte finalista, e aí com o tempo vai mudando de desenhista também, mas o início... Eu só quero saber, meu filho, se essa é a dupla do episódio da praia. Então pronto, continua sendo a dupla de desenhistas mais linda da história dos X-Men. Foda-se. É a dupla do rapa. Aquela maluquice da Marvel e da Image também, diga-se de passagem, do Marvel Bikini Swimsuit, sabe? Revista pra punheteiro. Tipo, o cara ficava desenhando pin-up de personagem com biquíni. Isso tinha ainda nessa época ou já tinha caído por terra? Porra, já tinha muito, maluco. Maluco, eu lembro de um desenho, era com certeza... da porra do... Caralho, esqueci o nome. O corno que criou o Deadpool. Liefeld, isso. É que eu odeio tanto ele que eu até esqueço o nome dele. O desenho do Liefeld tá uma edição dos X-Men, né? Era X-Men. Aí tá lá o Fortão, sabe? Guido, Fortão. Com a Polaris. Aí a Polaris diz, nossa, eu tô com uma dor aqui no corpo, porque eles acabaram de sair de uma briga, né? Peraí, deixa eu ver como é que tá a tua coluna. Bota os braços assim por trás da nuca, levanta assim o corpo e arrebata a bundinha. Ela ficou numa pose pin-up lindona aí. Tá bom assim? Ô, menina! Tá bom demais da conta, senhor? Cara, puta que me pariu. E eu tô vendo uma coisa aqui que o Jude Winnick, que ele saiu, ele desenhava Outsiders da DC antes, né? Sim, o Renegade. Ou seja, o cara já era especialista em equipes fora de linha, porra louca. É, ou seja, por isso que eu falei, um cara quase tão maluco quanto o Jota. O Geoforce e Companhia, que é como eu gostava de chamar o Renegade, saía... às vezes saía na antologia mensal do Batman, mas teve uma época que o Batman não estava, porque antes era Batman e os Renegados, aí quando o Batman largou os caras de mão, aí eles saíam na antologia do Super-Homem, na década de 90. Eram bem legais as historinhas do Renegados. E se você olhar os Renegados, você vai saber de onde veio muita das inspiração para as poses do Morfo, né? Porque o Metamorfo... Mesma coisa. Senhor querido bigodudo Chikovski, por favor, leamos a sinopse que o Jota Santos com certeza copiou de algum lugar. Não só ele, eu ajudei a copiar também. Não me diga. Então vamos lá, né? Exilados é uma publicação da Marvel. A revista trata das aventuras da equipe de mutantes que foram abduzidas de suas dimensões natais para ajudar a manter a ordem no multiverso. Primeira série publicada no Brasil pela Panini em X-Men Extra e Marvel apresenta. Exilados foi criado após um período de desenvolvimento que visava criar um novo gibi EC, estilo Homens Lineares da DC em 91, mas com alta rotatividade de personagens. Porra, eu chamaria essa porra aqui de Missão Impossível ou Tropa... Como é que é? Esquadrão Suicida. Isso. O que morre de gente na porra dessas equipes, caralho! Deixa eu só dar um norte pro Chovem, né, que não entendeu quando eu falei Homens Lineares. Você, Chovem, que tá ouvindo a gente falando aqui, Homens Lineares é a série de gibi que inspirou Legends of Tomorrow, né, Lendas do Amanhã, da DC, na CBS, né? O seriadinho. Warner, né? Warner CBS, né? Que você não vê... Não é aquelas merda do Arrowverse. Exatamente. Mas é a única série que não se leva a sério e por isso é boa pra caralho. Não, uma coisa tem que admitir, é engraçada pra caralho. Bom, primeira equipe, tivemos o Seu Magnus, que não sou eu, porque eu sou o Eric original, tá? Da Terra 27, filho do Magneto com a Vampira e uma pior sacanagem possível no mundo. O cara é filho do Magneto, então, portanto, tem os poderes do pai. Legal? Só que ele é filho da Vampira. E aí ele tem um poder baseado na mãe. Ele não pode tocar em ninguém, porque se ele toca em alguém, a pessoa vira aço. Olha que coisa escrota. Podia ser pior, podia ser o toque de merdas. E não chega a ser um toque de merdas, transformar tudo em aço? É bom, pô. Bom, aí temos o personagem favorito do seu Jota Santos, e eu também gosto muito dele, que é o seu Morfo, da Terra 1081. Um mutante brincalhão e metamorfo serve como alívio cômico. Cara, depois, mais pra frente, acho que é pela 12 ou 13, não sei, não lembro. De cabeça agora, não sei em qual edição. Eles contam o passado do Morfo e o porquê que ele é tão infantilóide, posso dizer. E a história dele é triste pra caralho, maluco. Nossa senhora. Na praia a gente já vê já um pedaço, um recorte dessa história, né? Sim. E ele é o Morfo que veio do desenho dos X-Men, né? Porque foi a primeira aparição, vamos dizer, do Morfo, né? Desse personagem foi no X-Men lá em 97, né? Não é o X-Men 97, é o X-Men lá de 97, tá? Infantis. Apesar de que esse morfo especificamente, que é o da Terra 1081, é um morfo inventado para essa Exilados, visto que ele apareceu na primeira edição com um uniforme igualzinho ao do morfo da 295, que é o morfo Era do Apocalipse. Tanto que a Clarice, a primeira coisa que fez foi se jogar nele, dizendo: "Senhor Morfo, que bom que você tá viva aí. Oba, garota, nem te conheço, mas pode continuar. Pode continuar. Mas é aquela parada que você falou um pouco antes da gente começar a gravar, né? A maioria dos personagens do Exilados, salvo o Creed, né, e a Blink, que são da Era do Apocalipse, que é um universo à parte mais canônico. E mais pra frente, o filho do Apocalipse, que também vai entrar nessa putaria. Sim, também. É aquela fornalha. A maioria dos personagens que são enxertados no gibi do Exilados é tudo criado da cabeça do Winnick, né? Falando neles, temos o seu pássaro trovejante, Thunderbird, né? Da Terra 1100, Brownstar. Você falou Thunderbird? Sim, sim, sim. É o Thunderbird, exatamente. Thunderbird, isso aí mesmo, tá? Que eu tava pensando. É o mesmo John Proudstar que morreu no primeiro X-Men, só que nessa realidade ele foi feito como o Arauto da Guerra, né? O Cavaleiro do Apocalipse. E, assim, o John, ele foi o único personagem da Marvel que morreu e ficou morto. Até os Exilados. Né? Então, que não mudou muita coisa, porque ele morreu também. Então, foda-se. Aí temos Talia Josephine Wagner. Vulgo Nocturna. Ele fez questão de falar o nome dela completo. Rapaz! Porra, é a minha favorita dos Exilados, cara. Eu adoro Nocturna. Eu adoro principalmente a personalidade foda-se que a Nocturna tem pra vida, cara. Ela é muito boa, cara. É uma das melhores personagens da primeira equipe, e a Nocturna, cara. Ela não lembra, a personalidade dela não lembra um pouco a Lince Negra? Um pouco a Lince Negra e um pouco do Noturno na época do Excalibur. Justo, justamente, era isso mesmo. Ela é muito Noturno da época do Excalibur, cara, que é aquele Noturno mais Errol Flynn, né? Noturno isso. Mais aventureiro. Aliás, eu gostaria muito que num futuro não tão distante a gente gravasse um programa de Excalibur. Porra, por favor, né? Por favor. A equipe mutante com menos mutantes da Marvel. De repente eu conseguiria ler até depois do primeiro arco. Pra poder gravar. Cara, não. Depois do primeiro arco virou uma porra louquice, cara. Nossa, aí começou a misturar multiverso. Nossa senhora. Puta que pariu. A Excalibur desceu a ladeira com muita força e sem freio, cara. Puta que pariu. Enquanto era só o quinteto, que era... A Lince, o Noturno, a Fênix, Britânia. O Britânia e a Megan, quando era só esse quinteto, cara, as histórias eram deliciosas. E do Excalibur, a pessoa menos interessante é o Britânia. Com certeza! De longe! Até a Megan, que quase não tem personalidade nenhuma, é muito mais cativante do que o filho da puta do Britânia. Porra! Nossa senhora! Então, como eu tava falando da Thalia, né, da Josefina, ela é filha do Noturno com a Feiticeira Escarlate da Terra 2182. Ela tem como poderes as capacidades acrobáticas do pai, também se pendurar nas coisas que meu pai fazia, e ela consegue, vamos dizer, incorporar nas pessoas e controlar as pessoas. Então, é como se tivesse um modo fantasma nela, entendeu? Tipo Deadman. Não, não é modo fantasma, nem tipo Deadman. É modo encosto, ouvinte. É modo encosto. Ela fica encostada e toma posse do que a pessoa faz. Do que era o que o Deadman fazia, porra. O desafiador é a mesma coisa, cara. Caramba. TJ é o Alexandre da viagem dos Exilados. Ainda bem que você acrescentou que é o Alexandre da viagem. Muito obrigado, tá? Ela tem um efeito colateral, porque o cara, quando é possuído, fica 24 horas fora do ar, né? Apesar de que eu acho que ela já fez essa brincadeira com o pássaro trovejante, ele não caiu, não, tá? Safadinho. Mas é a parada do transhumanismo, né, aplicada, né? Porque ele já não é mais um. Né? Não. Você teve muita transa humanística nessa aí, rapaz! O ouvinte vai entender mais pra frente, mas tudo bem, sigamos. E pra trás também. Aí é por tua conta. Aí entenda como você quiser. Continuando nessa equipe, temos o segundo pesquisa recente na equipe Água de Moringa, o mais pau no cu dos exilados. O mais arrombado, porque pau no cu tem gente que gosta, né? Toda forma de amor é válida. É, mas não é no sentido legal, é no sentido chato. Tá? Sem consentimento. Né? Da Terra 12, que é o Calvin, aquele puto do mímico. É igual o mímico da primeira turma dos X-Men, que imitava os cinco poderes dos cinco primeiros alunos do Xavier. Então, é o mesmo corno. Só que nessa versão aqui, ele vivia numa porra de um mundo paraíso em que todos os heróis eram bacanas, tudo era bom, tudo era lindo, azul, amarelo, tudo era belo, bem vence o mal, espanto temporal. Ele era o líder dos X-Men. Hein, fala, amor. Ele era o líder dos X-Men. Era o líder dos X-Men. E ele sempre consegue segurar cinco poderes e cada poder com metade da força do original que ele copiou. Ou seja, ele é uma xerox mal feita. É o apelão. É o que a gente chama no jogo de papel, cara, de o personagem apelão. Da primeira vez que ele aparece nos X-Men, com aquele desenho meio escumbrega de 1900 antigamente, cara, com aquele M gigante no peito, que vai até o meio da perna, velho, com os pés e as mãos de fora, com asa. Ó, tu não fala mal de pessoas com M gigante na porra, porque um dos melhores vestidos, digo, um dos melhores uniformes do Magneto era com um M gigante na porra do peito, tá? É, Magneto é misudo pra sempre. Ei, mas tá falando do mestre do magnetismo, né, cara? Aí tem que abrir um... Tudo bem que ele parecia a vovô bondade naquela porra daquela roupa. Mas deixa, né? Não, mas o uniforme preto dele é muito bonito. Aí diz a descrição aqui do Sr. Chota. Um mutante que absorveu poderes dos cinco X-Men e é praticamente um Capitão América mutante pau no cu. Está escrito assim. Não tem essa última parte não, eu acho. A mutante, é, tem realmente, só o pau no cu. E aí, por último, mas não menos importante, na minha opinião, a segunda melhor personagem e com o poder mais foda de todos, dessa primeira equipe, que era a dona Clarice, né? A Blink da Terra 295, sim, a mesma Blink da mesma Terra da Era do Apocalipse. Porque a porra dessa personagem fez tanto sucesso no caralho daquela mini-saga que resolveram, vamos trazer ela de volta? Vamos, igual ela fez com ela, fez com o viado lá do X-Men, com a porra do Fera Negro, o caralho daquele porra, daquele filho do Apocalipse também. Todo mundo volta, ninguém morre nessa merda. Aí o poder da Blink é foda, cara. É abrir portais pra um monte de lugar, pra qualquer coisa. Eu não lembro, ela precisava conhecer o lugar pra ir lá, não, né? Okay. Não é dito isso claramente, não. E outra coisa, ela não só abre portais, ela joga portais, né? Ela tem os dardos que ela energiza e joga como se fosse... carta do Gambit. Do Cara, o poder, pra você que é ouvinte, que não teve a oportunidade ou qualquer outro adjetivo que você queira usar, de ler Exilados, lembra do Cilada pra Roger Rabbit, onde os policiais jogavam os buracos pra aprisionar os desenhos animados? Buraco portátil. Buraco portátil. É o poder da Blink. É basicamente isso. Abre um buraco no chão e teleporta a pessoa. Não, melhor do que isso, ela abre no alto, no ar, na parede, no céu, ela abre onde ela quiser. Mas o conceito é o mesmo do buraco portátil do Roger Rabbit. A gente viu isso rapidamente naquele filme Dias do Futuro Pretérito lá dos X-Men, logo no início, que ela é a estrela do jogo ali, ó, lutando contra os Sentinelas. Sim. Outra referência boa, Chico, não sei se você concorda comigo, a arma de portal, né? A arma de portal? A arma de portal, ó, a arma do jogo Portal, que abre um buraco ali, sim, um buraco aqui, sim, tu entra num buraco e sai no outro. Sim, é uma boa referência. Chico, não é animação não, é no filme, o Wolverine volta no tempo. Ah, pô, você tá querendo que eu, DCnauta, veja filme da Marvel? Eu não vejo nem os da DC, porra. A aparição da Blink lá no início do filme, antes de o Wolverine voltar no tempo, é maravilhosa, porque ela abre portal de tudo quanto é jeito, velho. É uma animação, é um filme que é baseado naquele gibi que o pessoal supervaloriza do Dias de um Futuro Passado? Exatamente. Ah, sim. Mas eu... Olha o Deceneco safado falando mal da Marvel. Tô só ouvindo, tô só prestando atenção no Deceneco safado, cara, falando, a Marvel não tem saga. porque a Marvel não tem história épica. É porque não vou perder tempo. Uma editora que não tem clássico. Essa é uma parada. Olha, mas... que pena. A minha conexão tá oscilando. Alguma coisa legal. Mas pera pra aí, gravar podcast... Antes de você derrubar o Chico, não que ele não mereça, mas Chico, assim como quem não quer nada e porque eu te amo muito, vai tomar no melhor do teu cu, tá? É o quê? Uhum. Ah, pronto. Tá vingado. Fala, data vênia, vai tomar dentro do olho do seu cu, né? É aquela boa e velha massa, com todo respeito. Mas falando sério, eu só tive algumas leituras da Marvel. Uma delas foi o próprio Homem-Aranha, quando lançou no final da década de 90, se não me engano, 97, aquele coleção Spider-Man que reimprimia aquelas histórias originais do Ditko lá atrás. Né? Então eu até cheguei a ler o início do Marvel, o X-Men do Claremont, da terceira formação do X-Men, quando entrou o Wolverine, né? X-Men gigante, né? Anual gigante. Né? Aquela fase... aquela história do Krakoa e o arco subsequente do Claremont. Cheguei a ler, por conta do desenho da TV, um pedaço do Claremont com o Jim Lee na fase da Jubileu, trocando de lugar com a Alice Negra, né? Eu cheguei a ler alguma coisa da Marvel, uma outra coisa assim, entendeu? Mas não era o meu foco, já que eu era fudido e só tinha dinheiro para comprar gibi do Super-Homem quando eu era garoto. Aí, seguindo viagem. Então, começamos a saga, vamos assim dizer, das histórias dos exilados com, justamente, o número 1, a saga começa. Aí, os exilados vão aparecendo no deserto. Primeiro vem a Blink, depois a Noturna, aí terceiro é o Morfo, aí quando cai o Morfo, como tá a cara daquele Morfo do Era do Apocalipse, a Blink se joga nele, aí vem aquela piada que a gente fez, não, minha filha, por favor, nem te conheço, mas pode continuar, fica à vontade. A Blink tá cheia de roupa, né? Tá... O uniforme da Blink já é aquele estilo uniforme punheteiro, então... Né? Melhor ainda é a Thalia, que tá vindo de pijama. Não, tá mentira, véio, é verdade. Mas ela vai consertar isso. Ah, depois ela arruma uma roupinha lá e fica com menos roupa ainda. Pois aí depois chega o Mímico, o Pássaro Trovejante e, por fim, mas não menos importantes, o cara que vai morrer, o Magnus. O cara... Ó, spoiler! Tan, tan, tan. O cara... E o pior é que todo mundo chega no mise-en-scène da porra. O Magnus só tá ali. Não, é. Pra quê? Ele não se mistura com essa gentalha. Mas eu acho que isso é proposital. Você joga o Magnus, ele não tá estabacando com os cornos no chão, ele não tá fazendo diálogo, ele não tá exposto de pijama, ele só tá. Ele tá impávido colosso, fala com todo mundo. Por quê? Pra você não se importar com ele. Por quê? Porque ele vai morrer primeiro, essa desgraça inútil do caralho. Cara, esse é no melhor estilo. Olha só, presta atenção. Esse é no melhor estilo... Esquadrão Suicida. Tu sabe, na apresentação dos personagens, quem é o bucha que vai morrer primeiro, cara. Uhum. Que não é um macete, que a galera espanhola manja muito, principalmente quando se trata dos roteiristas de La Casa de Papel, né? Que os caras me botam o nome do cara de Rio de Janeiro e é o primeiro a morrer, tá errado. Sacanagem. Tá errado. Se é Rio de Janeiro, meu irmão, ele é o cara que coordena, mas não é professor de Puerrola. Quem coordena é o Rio de Janeiro. Meu irmão, tá errado. Tinha que tá ser errado. O mais malandro, porra. Botaram o mais bucha pra ser o Rio de Janeiro. Por isso que eu não assisti. Então, tá bom. Então, como o Nerdmaster falou, quando tem a apresentação, você já sabe quem que você não se importa e quem que vai morrer. Né? Mais inútil do que o Magnus é o Eric Jacquin, que aparece depois. Você, né? É vergonha da profissão! o corretor cronológico, né? O corretor... Ah, do não. Tempo. Esse daí é só... O corretor do tempo, na verdade, como diz o próprio roteiro, ele é uma manifestação coletiva de todos os integrantes do grupo. Meu cu, porque como é que o cara nunca vira essa porra e todo mundo manifestou essa porra? Não, mas aí você não tá entendendo. Ele é uma manifestação coletiva. A entidade per se, ela existe no contínuo. Contínuo. Contínuo não é esse contínuo. É tão contínuo. Coletiva a porra dessa entidade, é tão manifestação coletiva que tem uma edição mais pra frente, que ele já chega dando uns porros, xingando pra caralho todo mundo, aí o mofo. Desculpa, eu acho que os xingamentos vieram de mim. Exato, exato. Já é um negócio que ele já sabe, que é a manifestação física, coletiva, construída por toda aquela galera ali. Você vê que o formato dele é de uma figura de autoridade paternal mais velha, né, calva, né? Você tá entendendo? Eric Jacquin! Cala a boca! Cara, agora a única coisa que eu não tenho nada contra o título do Exilados, muito pelo contrário, é uma das X equipes favoritas minhas de todos os tempos, foi o Exilados, por conta da dinâmica da revista, que ela não fica 50 edições pra acabar uma porra de uma saga, né, inferno? Né? Era do Apocalipse. Essa revista, vamos botar assim, eu que cheguei nela graças a vocês, eu digo pra vocês, se eu tivesse, na época, propenso monetária e ideologicamente a ler X-Men, seria a revista que eu estaria comprando, seria X-Men Extra, porque você fica preso num arco gigante eterno. Eu parei de colecionar a DC em 2004 por causa disso, que já tava 52 edições para você saber o final da porra da saga. Vai tomar no cu, pô. Eu não tenho tempo para isso, né? Entendeu? Tem mais o que fazer. Mas aí, como eu tava falando, eu adoro Exilados. É uma das minhas X equipes favoritas. Mas a historinha que o corretor do tempo botou de a gente tem que corrigir porque teve falhas em algumas das histórias multimídia. Maluco, são quase 3 mil realidades paralelas diferentes. Foda-se se uma ou outra quebrar. Isso não vai quebrar o universo todo. Caralho. É o mesmo princípio da... Eu tava vendo o Hora Boa podcast... E eles estavam falando sobre justamente a coisa da inteligência extraterrestre, né? E dos paradoxos, das teorias e tal, matemáticas, inclusive, do porquê que a gente não entrou em contato ainda com ninguém. Porra, às vezes o cara já sabe que ele não pode ter contato, que senão vão descobrir ele aqui, né? Juscelino Barbacena, né? Ai, meu Deus, Jesus Cristinho, já me encontraram aqui, né? E ele não tem como proteger o que é dele, então ele fica quietinho, não envia onda de rádio, né? Sabe? Aí, esse é um dos paradoxos. Pode ter vida extraterrestre, mas, cara, eu vou nada mandar mensagem de rádio pra Terra. Daqui a pouco eles estão fazendo nave intergaláctica, estão vindo aqui pegar minhas terras raras, pô. Entendeu? A mesma coisa essa porra de corretor cronológico. Essa porra se fuder, porra. Cara, é a mesma merda da premissa daquela agência da série do Loki. Não é? E depois entrou no esquema do filme do não, do antes Jesus mesmo, da Marvel. Na primeira temporada, porque a ideia da agência do tempo lá era consertar a linha mestra do caralho A4. É o que eu falei, quando eu disse, quando eu adicionei os homens lineares da DC na sinopse, era mais nesse esquema mesmo, porra. Quem disse pra vocês que vocês são os caras? Quem deu essa autoridade pra vocês falarem que o tempo tá certo, que o tempo tá errado, pra vocês corrigirem, entendeu? É a mesma premissa dos homens lineares da DC. Os caras vão consertar o tempo. Ah, mas qual o tempo? Tempo de quem? E, sabe? É a polícia da ucronia. O tempo do meu saco. É o quê? Entendeu, porra? Agora, da mesma forma, cara, que é... Tem várias, vamos dizer, referências dessa série que ela puxa de outras, né? A do Esquadrão Suicida é mais óbvia, né? É gente que a gente nunca ouviu falar, misturada numa porra de uma equipe, morre gente pra caralho, mas a principal é, se você não fizer, tu vai se fuder. É a recompensa deles. Se acontecer de tá tudo certo, tu volta pra casa. A pergunta, eu não lembro, sério. Tem, porra, mais de 100 edições, ainda teve mais depois. Alguém voltou? Não sei. Não sei, só li até 22. Não, eu acho que ninguém voltou. Nunca ninguém voltou. Ou o cara morre ou entra outro. Nunca ninguém voltou pra própria terra. Não, acho que algum voltou. Não tenho certeza. Esse plot é feito justamente pra que ninguém volte, né? Pra que você vá só repondo. É, porque você, se você parar pra analisar... Ó, eu, por exemplo, eu que não conheço o universo Marvel, eu sei que o universo Apocalipse, ele foi extinto. Se o universo foi extinto, que casa que Clarice e Creed vão voltar? É. Pra que casa e Clarice vão voltar? Pra casa do caralho. Pra casa do caralho. Essa casa que... Tanto é assim que é ela que fica com o Talos, né? Que é aquele bracelete que dá as ordens pra ela, né? E aí tu já até sabe logo de cara quem é que é a personagem que não vai morrer nunca nesse caralho dessa série, porque sem ela não tem série. Ela é uma personagem interessante justamente pela esse síndrome de impostor que ela tem. Dela não se achar qualificada para ser líder. Então, isso é muito comum em pessoas que realmente são inteligentes, que são divulgadores científicos, pessoas que são mestres, doutores, e que sempre tem esse problema de síndrome de impostor. Pô, um dia vão descobrir que eu sou uma fraude. E sabe essa coisa? Geralmente, quem tem síndrome de impostor não é impostor. Agora, quem acha que é fodão é sempre um merda. Então, tudo é terapia. Contigo que ele tá falando, tá, Mímico? Tudo é terapia, né? Às vezes terapia cheia de louça, às vezes terapia toda semana. Eu prefiro que o cara tenha terapia cheia de louça, pra lavar, pra ter alguma coisa pra fazer na vida, vagabundo, né? Justo. Tá bom. Aí, primeira missão deles... encontrar o professor. Aí o que todo nerd, nerdola, safado, leitor de X-Men vai pensar? Ah, é pra encontrar o Xavier! É teu cu, que esse Xavier é um terrorista filha da puta! Pera, tomou! Se fudeu! Eu, quando eu penso em professor, como eu sou um decenalta maldito, eu penso sempre no professor Hamilton, né, que ajudava o Super-Homem, né, e a Estraquitana, maluco. Grande professor Hamilton. Eu penso mais no chefe da... Caralho, botou muito de nome hoje. Eu não entendi o que ele falou. Do Cadmus? Não. Casa de Papel. Não, é da DC... Onde o Mutano já fugiu, que tem o Homem-Robô, a Mulher Elástica... Patrulha do Destino, é o chefe. É, quando eu penso em professor, o negócio vem na cabeça, inclusive é o Xavier original, né? Eu particularmente não gosto muito desse nicho da DC, né? Do Patrulha do Destino. Eu acho meio complexo, assim, meio, sabe, toca num... Me incomoda um pouco, sabe? Cara, a série é foda pra caralho, Chico. A gente tem que fazer a série no Paranerd a qualquer dia desses, então, cara. Então, vou te falar. Sabe quem gosta muito de Patrulha do Destino? Pensador. Que ia conversar com você pra caralho, além do Pensador, Vitor Hugo Mota. Vitor Hugo Mota gosta para um caralho. Conheço o Vitinho. Já foi membro. Vitor Hugo Mota gosta pra caralho. Eu sei. Grande Vitor Hugo Mota, um abraço pra você, meu amigo. Eu quero que... Vitor, você sabe que eu te amo. Vai pra merda. É que a gente se trata assim com esse carinho. O carinho nosso é desse, né? Aí, é muito amor, é um amor antigo. Filha da puta, ele é que é o bandido. Na verdade, eles tinham que encontrar o Magneto. Fim do primeiro capítulo. Foda-se o primeiro capítulo. Aí, beleza, chega o segundo capítulo. O Sacrifício. Continuação da putaria lá com o Xavier, né? Eles têm que agora pegar o Magneto mesmo, pra eles conseguirem derrotar esse Xavier pau no cu. E o que vocês acham dessa segunda história aí? Fala aí, Jota. Eu achei assim, um pouco atropelada, aí, mas só que esse atropelamento já traz assim o clima das histórias dos exilados, porque vai fazer resumo muito rápido de muita coisa pra você se situar. Mas é foda você ver Que assim, no mundo, no 616, Magneto é o cara que queria o dedo no cu e gritaria. Só que ele não destruiu a Terra. Quando foi com o Xavier, ele passou o rodo em geral na porra do planeta, velho. Aí eu vou ser obrigado a citar um pensador marxista que dizia que não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor. Né? Que era seu Malcolm X sintetizando a obra do Fanon, outro marxista. Porque não adianta você condenar o cara que ficou se fudendo a vida inteira quando ele resolve falar chega e sai escaralhando. A violência que ele produz é pinto perto de toda a violência que ele e seus iguais sofreram. Então, só para pontuar, né? Passando um paninho pro seu Xavier do mal aí. Sabe como é que é aquela história, né? O sonho do oprimido é virar opressor, né? Quando a educação não é libertadora, já dizia seu Paulo Freire. Uma outra coisa eu queria falar sobre a arte, que tá linda, claro, mas sim. Essa, o primeiro painel aberto, né, dessa edição, ela tem um ar de maquete, né? Não sei se vocês lembram ainda, mas parecia uma coisa meio maquete, meio ambiente fechado, sei lá. Esquisito. Não, eu queria pontuar uma coisa, visto que a gente está falando da arte, né, aqui. Me lembrou minimamente, o Nerdmaster vai lembrar da minha associação, a arte do Makina Makoni, ela lembra por associação, não sei se é uma coisa da época, né, de meados para frente de 90, da década de 90 e meados do início de 2000, esse ato de 10 anos aí, 95-2005. O Makina e o Makoni me lembram um outro artista da época que infelizmente foi muito cedo para o andar de cima, Stuart Immonen. Ah, o Immonen, sim. Lembra um... Não é igual, sabe? Mas é um estilo muito parecido. Lembra. E conforta os olhos assim um pouco, o estilo assim. Eu gosto dessa coisa mais minimalista, beirando mais o tracejado para o colorido, né? Largando na mão do colorista um pouco do preenchimento daquela arte, assim, entendeu? O casamento bom. O Immonen, os desenhos do Immonen traziam uma coisa mais tipo fantasia mesmo. Você sabia que você estava no mundo fantasioso, sim, né? Uma coisa mais... E eu acho que foi uma sensação muito parecida com o Makina Makoni, porque justamente você está pegando personagens não canônicos e juntando ele para mostrar para a galera, né? Mesmo que sejam personagens que são criados praticamente para entrar na equipe, né? Mas eles têm um arcabouço arquetípico, né? Trópico, né? Para a pessoa saber mais ou menos como é que é aquela pessoa e por que ela não é tão igual quanto aquele gibi que ele leu outrora. Para você se importar minimamente com ele na equipe. Daí, papo vai, papo vem, eles encontraram uma porra de uma bomba atômica, o Magnus se sacrificou para salvar o resto da patota, absorvendo a bomba atômica, inclusive com o Magneto dessa era vendo essa história, falou, porra, Magnus, o cara? Pô, era meu parente, alguma coisa? De outra realidade, ele era teu filho. Porra, que pena, queria ter conhecido esse cara melhor, um cara legal, parabéns pra ele. Aí, beleza, morreu um. Legal? Ficamos sem mais um na equipe? Não, porque agora entra Solaris! Mariko Yashida! Sim, Mariko Yashida! A namorada do Wolverine, essa aí mesmo. Tá? Eu queria fazer uma observação sobre Mariko Yashida. Observa. Tá, como cortou, eu vou dizer de novo que é... Rapaz! Aonde exatamente você estava exemplificando aquela coisa da maquete? Ela naquele último... a sensação de maquete é no último... Não, no quadro, no primeiro quadro onde mostra a cidade destruída. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui. Página 2. A Mariko de Solaris, cara, com um uniforme preto, rosa e amarelo, cara. Você fala naquela onde tem o título e a sinopse da parada, né? Isso, isso, é, na página de título. Cara, a rua tem maior pinta de maquete. Não, eu não digo a composição, mas a rua, eu entendo o que você quer dizer, porque ela não tem nem tracejo, nem pintura, normalmente, que a gente vê no asfalto para sinalização complementar. Né? Dá esse aspecto de maquete, sim, vacilo do Marconi Makina nesse ponto aí. Que, no caso, a arte final é dividida não só do Makina, mas com o canon, como diz aqui a... O... Cara, toda vez que você fala isso aí, eu fico imaginando Makina e Makonha. O Makoni é o desenhista. O Makoni é o desenhista, só para inteirar o ouvinte. Mike Makoni é o desenhista. E o Makina é o arte finalista, que é o que faz... O preto, né, do nanquim, né, que a gente vê na história. Nessa edição, particularmente da número 2, o Makina divide a arte final com o Canon. Aí, o que acontece? Entrou, então, a rapada Solaris, né, beleza. Aí eles vão para outra missão, teleporta para onde? Pro meio do julgamento da Fênix, número 3. Velhas feridas, novas batalhas. Fala um pouco sobre isso aí, Jota. Eles acabaram de sair da porra de uma explosão nuclear, né? Atravessaram o coco do Xavier com as garras do Wolverine, do pseudo Wolverine do Mímico, e do nada, velho, eles caem no espaço sideral a bordo de uma nave onde tá toda a realeza de Shi'ar, e eles vão ver justamente na edição que é julgada a Fênix no Tribunal Galáctico. E aí o problema pra mim nisso aí é que se torna anacrônico, né? Já que eles não estão viajando no tempo, mas entre realidades, eles estão participando de um evento que estaria lá nos primórdios dos X-Men, né? Não, porque lá mesmo no Gibi fala que eles não estão viajando no tempo, porque se fosse no tempo, esse evento estaria acontecendo em tal dia. Aí eles explicam que nesse mundo aqui, o julgamento da Fênix só foi acontecer anos depois. Então, não é o evento canônico do universo 616, é de outro universo. Então, é uma porra louquice. É que eles explicam que cada realidade trabalha numa velocidade de tempo diferente. Então, às vezes, um evento acontece depois do que ele deveria ter acontecido no universo de onde entendeu? Ele veio. Então, a gente acha que, porra, caralho, agora maneiro vai influenciar no meio-meio, etc. Não, aí explica, no mesmo gibi explica. Não, esse daqui não é o coisa por causa disso, daquilo, entendeu? Então a gente continua assim, então pode acontecer os caralho aí também, tá valendo. E essa edição tem uma das cenas de... que vai ter várias adiante, mas tem uma das cenas de batalha mais legais do título. Que é o Mímico contra o Wolverine? Nossa, bonito pra caramba, velho. Antes da gente falar sobre Mímico versus Wolverine, eu queria falar duas coisas que eu deixei de falar sobre a Mariko, a Solaris, nessa entrada dela no grupo. Primeiro, Maria Chiquinhas. Parabéns. Ah, que lindo! Né? Adorei. Parabéns, né? E ela é, com certeza, a pelada mais coberta de roupa que eu já vi na minha vida. Pois é, cara. Ela só tem o rosto de fora, mas ela parece estar pelada. Não é? Mas é. Até a Thalia, que só tá com dois pedaços de couro no corpo, parece que tá mais vestida do que a Mariko. Agora cá entre nós. O Makoni Makina, Makina Makoni, como diz o Chico. Makoni Makina. Errou aqui na questão de estranheza, né? Porque ele bota uma mutante azul com orelhas gigantes. Aí bota uma mutante rosa com orelhas gigantes. Aí bota um gigante deformado. Bota um cara, um merda de asa. E aí bota uma oriental vestida de colã. E bota um cara com cabeça de borracha. Vamos de borracha. Comentar o disfarce da equipe? Ah, cara, que massa. Você encontrou o Superman? Tô na página aqui, na página 36 de X-Men Extra, né? Mas no gibi é a página 8, né? no gibi original é a página 8, na X-Men Extra é a página 36. E senhor de misericórdia, a Blink aqui. A Blink tá igual, é só botar a porra do colar. A Blink e o Pássaro Trovejante pode ir como eles forem, ninguém conhece eles. Agora vamos comentar duas pertinências. O Anjo Prateado, do Mímico, né? Coisa horrível. É o Arcanjo. Ruim. É o Arcanjo. A Noturna, fantasiada de Guarda Imperial Atlante, da DC, né? Aí tem o Superman. Um morfo de Superman... Superman albino. Tony Ramos. Não, Superman albino sensualizando lá, década de 70, né? Quero vê-la sorrir. É, meu irmão. O cara tá com decote até o umbigo. E Selina Kyle, né? E Selina Kyle é no carnaval da Manchete de 87. É isso. A Marico de Mulher Gato tá sensacional, cara. Cara, porque é um topzinho que deixa a barriga. Não, a gente reclamou que ela tava cheia de roupa. Então pronto, tiraram 2/3. Caralho, da roupa dela, mas é uma maluquice. E detalhe, a Guarda Imperial aqui de Atlantis, né? Do Aquaman aqui, que a Noturna tá passando. Cara, é a armadura mais justa e colada no corpo que eu já vi na minha vida, né? Então, porra, mantém-se o padrão gibi para punheteiro da década de 90 ainda nos anos 2000. É, tá bom. Ô Chico, sabe o que é isso? É aquele armadura de látex dos pobres. Não, mas tem o porquê. Vamos lá, então, vamos dizer o porquê. A Marico só não precisa mostrar a cara, então foda-se o corpo, legal. A Blink ninguém conhece, então vai de Blink mesmo, foda-se, né? O Pássaro Trovejante é só enfeiar um pouco, que ele já enfeia mesmo no natural, então foda-se também. O Morfo é o Morfo, do jeito que ele vier, veio, foda-se. Tá valendo. Mímico, ele só não podia vir com a roupa dele normal, que senão os outros X-Men reconheciam. Então ele vinha de surfista prateado, alado, foda-se. Anjo prateado. Anjo prateado, isso aí. Agora, a Thalia era a única que não podia mostrar nada, porque senão o pai dela, que tá na equipe, né, não é o pai dela, mas Noturno, tinha um Noturno na equipe. Ela é muito igual ao Noturno. Então, se ela aparecer um pingo que seja do corpo dela, o Noturno, porra, tu tem uma pele igual a minha. Olhos amarelos igual o meu, orelhas. Não dá, a Thalia tinha que se esconder toda. Não, a Marico e a Thalia trocaram de roupa. Mas aí, beleza, então eles se apresentam como um pacto de sangue que tá oferecendo ajuda à guarda da Lilandra pra poder atacar a Fênix, porque a porra do bracelete, do Talos, falou que o objetivo da missão deles é matar a Fênix. E aí a gente descobre que a Fênix é o grande amor do Mímico. É, mais ou menos, né? Aí a gente descobre também que o Morfo tenta cantar todas, né? Porque ele tenta cantar Marico. A primeira cantada que ele dá na Marico, né? Marico, que a gente vai entender porque, que por mais que ela ache ele divertido e esteja com ele todo momento, a gente vai entender por que, que ela não cai na lábia do Morfo. Porque a gente que é feio, todos nós aqui presentes, a gente que é feio, a gente sabe que a gente só tá com as mulheres que a gente tá agora, porque a gente faz elas rirem, né? Isso daí é o artifício de nós fez. Não me diga. Eu tô com a minha por causa de sorte. É, sim, né? O Jota vai concordar comigo, por mais que ele seja um rapaz elegante, né? Vai concordar que a gente que não é o Cláudio Heinrich, né? Que a gente que não é o Brad Pitt, a gente tem que ganhar mulher no riso, né? Então, a gente vai descobrir depois por que o Morfo não ganhou a Marico no riso, mais pra frente. Ah, tá. Justamente na futura edição da praia. Isso. Aguardem pela edição da praia, ouvintes. Vocês vão gostar muito de ouvir sobre a edição da praia. Ô! Aí, beleza. O Morfo, como sabe que o Wolverine é o único que detectaria eles, então ele manda a galera, ó, vamos a gente se cobrir de uma meleca que tem aqui, de uma gosma fedorenta que tem aqui, que aí a gente não se foi o mímico que ele sugeriu, não? Aí não se livrou muito, né? Porque logo em seguida, duas páginas depois, o Wolverine, tu acha que se cobrir de meleca ia se livrar do meu faro, é? Toma no teu cu, Calvin. Porra, esse é o Wolverine. E ainda pergunta, e por que tanto disfarce, velho? Que porra é essa? O que é que tá rolando? E como é que ele responde o Wolverine? Dá-lhe um socão a la Colossus na cara dele. Foda-se. Amigo, amigão, hein? Não, mas esse é o tipo de amigo pra caralho. É aquele amigo que tu cai na porrada com ele, inclusive. Ei, agora nesse painel aí, tem uma coisa que eu não tinha percebido logo no início, né? Que é o formato da logomarca dos X-Men dessa realidade, né? É quase a Cruz de Malta, velho. É, porque você vê a parte laranja na cruz em vez de ser no X, né? Em vez do X ser laranja e a parte da cruz ser preta, é o contrário, né? É, exatamente. Sim, no uniforme do Wolverine, né? Na página 30... Não, 41. Aí quebra pau, Wolverine com mofo, sai na porrada, pare, pô. Põe pé, né? Vai, foda-se. Aí, beleza? Eu achei uma cena de luta muito, muito esticada. Eu acho que dava pra resolver numa página. Foi legal. Uma coisa que eu entendi aí também, que eu achei legal, é que, assim, as garras do Morfo é de osso. Uhum. Só que ele se cobre de metal orgânico. Então, é uma garra coberta de metal também, do mesmo jeito. É, quando ele... Não. Quando ele ativa o poder do Wolverine e o poder do Colossus ao mesmo tempo. Que se ele for só de Wolverine puro, é garra de osso puro. Só que o Wolverine, quando ele faz isso, o que é que o Wolverine faz? Corta fora as garras dele. Ah, porque ele pode, né? É aço contra adamantium, né? É, né? Enfim. Aí depois temos uma cena minita do Morfo com a Mariko na banheira, né? E eu podia ter usado esse Morfo de bigode também. Porra, esse Morfo de bigode tá muito maneiro, cara. Só que eu não tenho chapéu, então eu só tenho bigode, então por isso que eu usei o outro. Cara, a melhor coisa que existe é o Morfo Wolverine dessa cena. Ah, sim. Sem nariz. Sem nariz, coisa mais linda. E aí, mais porrada do Morfo com o Wolverine. Chato, porrada. Aí, finalmente, comeu o Wolverine na porrada e a gente tem uma cena. Caralho, sete páginas pra essa porra. Com a Thalia e o Grandão lá no Campo de Flores, e depois conversando sobre a vida dele. Essa cena me deixou preocupado. Por quê? Então, lá pra frente vai ter um intercurso aí. Se você observar o tamanho dos dois e as dimensões aqui, é preocupante. Mas ele diminui quando ele tá... Isso aí é quando ele tá zangado. Quando ele tá excitado, ele volta pro tamanho menorzinho. Eu não sei não, né? Não sei não. Sei lá. Você tá... Ô, meu você filho, tá sabe o que mais? Como já dizia o poeta, foda-se. Porque você tá baseando-se na divina proporção, né? Ah, o cara tem 1,90m, calça 44, meu Deus do céu, que medo. Não, fica calmo. Eu não vou te machucar. Tá bom. Não, mas o melhor de tudo é depois o pássaro trovejante e a noturna encontram o Calvin, né, o mímico, em cima do Wolverine na porrada ali. E aí? O que que tu ouve? Nada não, terça-feira. A cerveja ia bem. A cerveja ia bem. Né? Melhor estilo Zoro, saca? Todo fudido, mas não é nada não, terça-feira. Eu acho que podia, a briga dos dois podia ser sintetizada nesse quadro aí no primeiro soco. É não verdade, precisava, cara, de sete páginas. É bonito, não precisava, é bonito, mas não precisava mostrar a briga toda, cara. Carecia. Claro. Vamos contextualizar o negócio. Encheção de linguiça. 2001, né, ascensão da Image, Rob Liefeld, mandando ver em outras HQs aí. Então o que tinha pro momento era isso. Era porrada, tá em doido. É o que o pessoal do MDM fala, né? O massa veio. Massa veio. Aí, beleza, passamos então pro próximo capítulo, né? Que é a edição 4, que o Jota fez o favor de apagar o caralho do nome da porra da edição. Muito obrigado. A batalha pro Fênix, muito bem. Aí a gente tem uma primeira visualização do poder da Noturna, né? De encosto, né, Chico? Sim. Que ela encosta do Wolverine. Alexandre da Viagem reinando. Justo. Por aí. Aí começa a porrada, começa a batalha mesmo, daquela batalha Shi'ar mesmo entre a galera dos X-Men e a galera dos exilados, né? Ah, o nome da história é Velhas Feridas, Novas Batalhas, parte 2 de 2. Tá na última página. Ah, que é a mesma coisa. Sim. Aí a gente vê vários deles batalhando, dando porrada, Arcanjo bate no anjo, Thalia consegue fazer o pai dela perder a consciência e por aí vai, papo vai, papo vem. Aí, que mais? A gente acaba vendo a Fênix Negra surgindo e é nessa hora que a gente... O furico da gente, né? Aperta e a gente fala, né? Fudeu. E a imagem tá tão linda aqui porque merecia um painel inteiro, né? Não, porque o problema não é a Fênix Negra surgir. Ela surgir e imediatamente matar Scott Summers, seu interesse amoroso. Não, Scott Summers e o resto da equipe toda, né? É, porque... Na original, não tinha essa parada. Conta aí, Jorge. Segundo a história, toda vez que você quer dizer, mostrar que a Fênix deu ruim e vai fuder pra todo mundo, Scott Summer vai de arrasta, sempre. Então, onde você vê Scott morrendo é porque deu ruim pra todo mundo agora. E na cena onde ela mostra o corpo do Scott, lá na página 13... Já é outro símbolo do cinto. Então não é um consenso. É só cada um faz o seu nessa porra e foda-se. Né? O design ganhou dinheiro, né? Fez vários. Foi aquela baixinha do Impossíveis. Outra batalha legal aí, logo depois, é a batalha dela com Tempestade, né? Dela com Tempestade, mas sendo que ela fez churrasquinho da Tempestade em 2 segundos, né? Não durou 2 páginas. Ela lambeu todo mundo, ela veio lambendo todo mundo. Só não lambeu o Wolverine, que é o que mais queria ser lambido. Pois é. Não, o Paruara do Mímico também queria ser lambido. Porque na realidade dele, né, não é um triângulo amoroso, né? É um quadrilátero amoroso. E ele que é o bonzão, não tem Scott, não tem Wolverine, não tem... Porra... Ninguém. Quem lambe ela é a porra do Mímico. Porque, afinal de contas, ele é o fodão da realidade dele. E abençoado o homem que destruiu essa realidade. Que é uma realidade chata pra caralho. Onde esse filho da puta ali do X-Men. Ô, Nerdmaster, depois dessa partezinha aí, tem uma cena do Mímico que eu acho maravilhosa. Que ele me lembra o Brook. Porque ele fala assim, caramba, quem anotou a placa daquele caminhão mutante? Eu acho que eu me quebrei todo. Aí ele fala bem baixinho, o que é difícil, já que eu não tenho um né? Eu perdi a língua. Mas eu não tenho língua mesmo, eu sou esqueleto. É o Brook todo, velho. Né? Aí, beleza, o Wolverine acaba aparecendo como o único, vamos dizer, que sobrou da patota, né? E aí, porrada, porrada, porrada, blá, blá, blá, blá, blá, acaba fazendo um ataque surpresa que a Blink... joga um portal nas costas da Fênix e o anjo, que não sei de onde caralho saiu, porque a porra da equipe tinha morrido toda. Não sei de onde esse caralho desse anjo apareceu, mas foda-se. Pega no Wolverine, leva e o Wolverine senta as garras nas costelas da Fênix. Foda-se. Isso deve ter doído. Só assim também, né? Agora lá, próximo quadro, que seria... Chico, pra você que tá acompanhando, seria a página 25, primeiro quadro. Sim. O Wolverine perdeu o braço, é impressão minha? Parece, né? Não parece, sei que, não é, parece que cortou, cortou até o ombro do braço dele? Parece. É porque tá de cabeça pra baixo, dá essa impressão mesmo, mas... Eu arriscaria que não chega a ser isso, não. É só, de repente, o cara quis botar ele por cima do braço e esqueceu de fazer a composição do braço debaixo da costela aqui em cima. Tipo assim... O cara já tava desenhando pelo por pelo tanto, que ele pensou, foda-se, deixa essa merda desse ombro cortado. Aí não, fala, é aquele negócio, tô desenhando essa porra desse Tony Ramos, filha da puta. Ah, não vou cortar porque... o resto do braço não, cortou, foda-se. Porque se fosse uma laceração, né, ia ter o cotoco de osso, né, sangue e o caralho a quatro, né? Eu acho que não era a intenção do Marconi nesse sentido. Parece um coto cicatrizado, né? Parece mais aquela... A gente, quando é velho, que a gente acorda com o braço todo dormente, antes disso, a posição que a gente tava era essa que o Wolverine tá. Aí, beleza, acabou, matou-se a Fênix. Tá bom que pra matar a Fênix, matou literalmente todos os outros X-Men da caralha dessa realidade. Aí o Mímico, acabou, Clarice? Acabou, filha da puta. Vambora pro outro planeta. Legal, foda-se, não aguento mais essa merda dessa realidade, não. Vai se fuder. Detalhe, na capa do Exiles número 5, a Mariko está com a mesma armadura de disfarce da outra vez. Porém, contudo, entretanto, os caras meteram uma cor diferente na barriguinha, nas pernocas que tava exposta. Aí largaram rosa pra, sei lá, a censura não achar demais. É que demais, na capa sabe? Não, né, porra? Na capa é muito escuro. Por dentro também. É, pois é. Por dentro o cara tem que comprar revista pra ver, né? Uhum. Mas vambora. Aí chegamos, então, no episódio 5, nas florestas selvagens do norte. A partir dessa edição aí, já entra o Calafiore como no desenho, né? Fica o Winnick no roteiro, Calafiore no desenho e o McKenna continua na arte final. Beleza. Aí, o que que acontece? Eles vão enfrentar o Hulk, né? Beleza. Aí eles encontram... Cara, essa frase aqui ninguém merece. O grupo aparece no meio do norte do Canadá. O Morfo pede para Solaris, bonita, competente e semi-nua, que aqueça o grupo. Quem foi o filho da puta que escreveu isso na pauta? Não sei. Não fui eu. Ah, tá. Não fui. Fui eu porque é exatamente o que ele fala. Ele fala assim... Que tal esquentar a gente, gata? A Mariko é demais. Bonita, competente e semi-nua. Né? Não, e detalhe, na revista... Continuidade zero. Parabéns, Marvel, né? Não, Não. É que, tecnicamente, não é exatamente a missão logo em seguida da missão da Fênix. É caô! Mas não é. Mas é caô, mas não é, foda-se. Na capa da número 5, tem aquela peculiaridade que eu falei. De pintar a perninha de rosa, destoante do coisa da pele, e o ventre também. No quadrinho dentro, depois da capa, aí não, aqui a gente pode pintar a perna, é normal da cor da pele. Mas o ventre, eles pintam de vermelho, quer dizer, nem cor da pele, nem rosa. Filho, ela tá de corceleira, ela tá de maiô. Foda-se. Foda-se também, muito bem. Agora vamos para a peculiaridade antes da primeira aparição do Hulk. A gente vê que o Mímico, ele é intolerante a bom personagem, né? Que ele, quando o Hulk chega perto dele, ele vomita. Ah, é verdade. Ele tem alergia à radiação gama. Agora, a melhor coisa, vocês estão deixando de lado, que eu quero chamar a atenção para vocês para o penúltimo quadro da página 4, que é Mariko no seu maiô e o Morfo com o mesmo maiô. Sim. No melhor estilo, aquele rock... Como é que é o nome daquele filme de Halloween? O Rock Horror Picture Show? Tá tu corcelê maiôzão torado. E o pior é que ele não tá com corpo de mulher. Ele não tá com corpo de mulher. Não, ele não está com... Eu queria frisar que ele não está com corpo de mulher quando ele transmuta o seu corpo para parecer que ele é um homem vestido num corcelê. Dr. Frankenfurter, né? É, porra... É isso, eu só não lembrei o nome do filme. Eu queria deixar muito claro que as transformações e as piadinhas do Morfo sozinho davam um programa inteiro. Com certeza. É. O Mojo concorda. O Mojo concorda. Ai, cara, é muito bom, porra. Aí, por conta do Hulk ser radioativo, o Calvin passa mal, né? Ai, caralho, na primeira cena do Hulk, o Morfo de galinha... Fugindo. Carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro, carro participação especial indireta de Berenice Quitéria, né, no gibi do X-Men, né? Berenice Quitéria, para você que é ouvinte e não me conhece, Berenice Quitéria é o meu mascote galináceo, né? Minha galinha de estimação, né? Berenice Quitéria, avidamente na capa, no miolo de X-Men, né? É bom frisar que o Mímico perdeu o poder de voar, né? Perdeu as asas quando mimetizou o poder da Fênix na última edição. Uhum. É, mas ele fez um esqueminha com aquele cara da Tropa Alfa, não teve? É, no Polar, final da próxima edição. O Estrela Polar. Vai ser, inclusive, Estrela Polar. Nessa saga Estrela Polar. Aqui. Nessa aqui que ele pega de novo o voo, né? Venhamos e convenhamos, se é pra pegar um poder de voo, vamos pegar um poder de voo que não precisa de asa pra voar? Né? Não, né, e de alguém que metade do poder de velocidade dele é muito melhor do que qualquer outra pessoa que tem poder sim, de voo. Sim, sim. Né? Aí você tem aqui o encontro com o Hulk aqui, depois da cena da galinha, né? Você tem mais uma vez, né? Bunda de personagem na tela, né? Pra... Por que não? Muito obrigado. Né? Ninguém discorda, né? Depois é quadro. Depois a Blink mais uma vez em traje rasgando, mostrando a lomba, né? E não o Morfo se transformando no foguete. Não. O Morfo não tá se transformando no foguete. Não. Você vai entender a referência. Hordak. Hordak. Porque ele só é foguete da cintura pra baixo. Porque tudo bem, a pessoa, né, o punheteiro do Marconi, né, junto com o punheteiro do Makina, fazer os personagens. Agora já não é mais o Makina, não, é o Kalina Fiori. Kalina Fiori. E até agora a gente tava vendo um negócio mais família. Aqui, meu irmão, você não tá entendendo. Nessa página aqui, que é a sétima página do quinto gibi, você tem a Noturna lançando um raio qualquer, o Morfo Hordak, e tem a Blink, sabe-se lá Deus por quê, de ladinho, com roupa rasgada, mostrando o side boob. E mostrando não só a lomba, mas a parte de baixo da virilha. Não tem a menor noção, não tem o menor porquê dessa desgraça acontecer. Filho, eu vou dizer só uma coisa. Por que não? Cara, não tem, sabe? Por que a pessoa ia ficar nessa posição? Numa batalha, sinceridade. Pelo mesmo motivo que na página seguinte tem a Solaris na mesma cena, só que apanhando do Hulk. Não é? Só que aqui pelo menos não aparece a virilha, igual no na Blink, né? E aí aparece o Morfo fazendo cosplay de lobo da DC, né? Não, na verdade, mas aí é o cara. Na verdade, circo. Não, ele é daqueles homens fortes de circo, exatamente. E é a foto do bigode do. Exatamente, é o homem de maiô com cinta de proteção da lombar. Não sei se vocês já fizeram. Halteres, né? Isso é uma típica. Não, obrigado, nunca. É, uma cinta de proteção da lombar, que é uma cinta mais grossa, uma tira de couro, que faz o suporte da lombar, que é muito boa para você fazer levantamento terra-ar, né? E outros tipos de exercício. Que era o uniforme padrão dos homens fortes de circo, já no início do século, na virada do século XIX pro 20. Então tá. Aí, seguindo viagem, o Hulk simplesmente trucida a porra das correntes, porque as correntes eram parte do corpo do Morfo, né? Coitado. Fazer o quê? Aí mais uma cena de raba exposta com a Blink jogando dardos no Hulk e o Hulk cagando litros pros dardos da Blink. E tem um negócio desses dardos que se ela ataca o dardo em alguém, a pessoa literalmente teleporta, só que o Hulk absorve. Sim. Será que é radiação também essa porra? Porque é porque o poder dela é radioativo, com certeza. Não, de repente pode ser alguma coisa correlata à massa, né? Também, porque a massa, a massa do Hulk é maior. Tem essa parada também, né? Bom, aí beleza. Aí, se já não tava bastante monstro na tela, entra em ação o pássaro trovejante naquela forma já monstrão dele. pra cair na porrada com o Hulk. Sendo que, mais uma vez, ele bate no Hulk, o Hulk, foda-se. A cena é foda. Ele dá um soco no Hulk, e aí o Hulk faz, ai. Aí ele fala, xi. Entenda esse xi como fudeu. Fudeu de vez! Que a cena seguinte é ele fazendo... Ele fazendo dele um lenhador, né? Porque ele derruba a floresta. Não, detalhe, aí vai acudir. Quem que vai acudir? A Blink e a Noturna. Aí vem a Noturna falando, as duas na altura do ombro dele, né? E ele caído no chão. Aí vem assim, John? Aí ele, o quê? Oi. Tudo bem? Oh, tô ótimo. Mesmo? Tirando levar o murro do murro do Hulk, perfeito. Fala sério. Eu tô vendo quatro de você. A Blink tá aqui. Ah, tá. Então só tô vendo dobrado. Me levanta. É nesse naipe, gente. É engraçado pra caralho. É por essas... É por louco. Esses tipos de diálogo que eu adorava esses lados, cara. Puta que pariu. Essas tiradas do morfo, cara. São a cereja do bolo dos exilados, cara. Puta que pariu. Aí a gente vai conhecer a tropa alfa do Canadá soberano, né? Porque no gibi da Marvel, né? Tudo quanto é herói, de tudo quanto é nacionalidade, eles não têm nenhum aval do governo pra montar equipe, nem porra nenhuma, pra defender, ajudar o governo. Não, mas a tropa defender... alfa... Não. Na 616, a tropa alfa também é chancelada pelo governo canadense. É? É o departamento H. É o departamento Hudson. Tá, então vou perguntar pra você. Seria normal, né, uma chancelaria permitir que membros do seu esquadrão fossem ir embora? Ah, mas aí... Mas aí é porque a Marvel é a Marvel. Então, né, cara? Você tira... Você pode até tirar o estadunidense dos Estados Unidos, mas você não tira os Estados Unidos do estadunidense, porra. Essa é que é a verdade. Não me diga. Uma coisa massa dessa tropa alfa é que a Vindix é preta e branca com a folha de bordo no peito e o Pigmeu, ele é caolho. É, cara, o Pigmeu caolho, barba branca, ou seja, já é uma equipe calejada já, né? E você tem Pássaro Trovejante como xamã. Sim, é o mesmo John Prontstar do Pássaro Trovejante dos Exilados, sim. Inclusive, tem uma cena muito boa de ele conversando com ele mesmo. Mas não é melhor do que a cena do Morfo com a Mariko não, experimentando roupa? Não, calma. Não, calma, bebê, calma, neném. Porque eu preciso chamar atenção. Acabou de aparecer Wolverine e a Tropa Alpha, legal. Aí o Morfo, uau, outro Wolverine. Você vai cobrir isso aí na porrada também? Não, hoje não. Ah, não, tô afim, não. Ai, caralho. Hoje é quinta-feira, só cubro porrada no Wolverine na terça. É, na terça só. Muito bem. Aí chega. Oi, olá, quem é você? Você deve saber, eu sou Xamã, mas meu nome verdadeiro é John Proudstar. Oh, aí a cara Ninguém imaginou que o único índio que é desenhado na Marvel... É o Pássaro Trovejante ou o parente dele, né? Não tem nenhum outro super-herói. Ah, é? Tá bom. O Forge e o Xamã da nossa tropa alfa te mandaram um beijo, tá? Mas Forge é índio? Eu achava que o Forge era negro. Não, o Forge é Cheyenne. Ah, ele é igual que a gente chamava aqui antigamente de caboclo, né? Que é por aí, por aí. Ah, tô ligado, então. Aí, beleza, eles vão até os institutos lá do complexo da Tropa Alfa. Da Tropa Alfa, conversam lá com a doutora, né, a doutora Hudson, que é a paquera do Wolverine nessa porra dessa história. Entra mais uma vez a cena da vestida pelada do Mariko, né? Não, por favor, Jota, descreve o Morfo. Cara, o Morfo tá vestindo um vestido tubinho com saia rodada, com luvas 3/4 e o cara, tipo assim, é tão luxo. Tomara que caia. E ele tá tipo uma moçoila e dessa vez com peitolas, viu? Tá com gusto. Tá divina. Tá divina. Tá. Eu pegaria essa Morfo. Cara, mas olha o naipe da conversa. O morfo é perfeito. É um tecido de moléculas estáveis que se adapta a minhas chamas. O morfo, eu gostava mais do anterior. Aquele que rasgou todo e que me expunha demais. Imagina, tchutchuca. Teu uniforme antigo mostrava o que você tinha de melhor. Inclusive esses melões que são quase melancias, se é que você me entende. Pare de ser tão sutil. Eu quero dizer o teu mofo! Que isso? Eu tava traduzindo. Cala a boca, porra! Aí a gente começa... Aí na sequência a gente começa o diálogo, né? É um dos diálogos que faz uma tradução muito interessante do personagem, que é o pássaro trovejante dos exilados. Pássaro trovejante dos exilados, né? Porque você... E aí começa a dar aquele medo, porque quando começa a explicar demais o personagem, você sabe o que estão reservando pra ele. Aí é a síndrome do seu Martin, né? É a síndrome do seu Martin. Quando você não pode se importar muito. Se você não se importa de nada, você apresenta o personagem para você não se importar, você sabe que ele vai morrer. Agora, quando você apresenta demais, quando você dá muita importância para o peso daquela personalidade, aí vem o complexo de seu Martin, fala, é esse que eu vou matar. É o estilo tropa, né? O Esquadrão Suicida, né? Muito bem. Não, é o estilo Game of Thrones, né? Do seu Martin. J.R.R. Martin. Sim, sim, sim. E nessa edição a gente só vai saber a missão no final da edição, né? Sim. Uhum. Cara, mas eu tenho que chamar atenção pro luxo, pro andrajoso traje de chefe de missão do Wolverine na página seguinte. É um luxo cara. Né? Calça roxa, né? Calça jeans roxa, né? Imaginemos. Fivela de vaqueiro. Fivela de vaqueiro. Calça, camisa flanela xadrez, branca. Um paletó que ele fez questão de colocar a gola em riste, né? Tal qual um adolescente indo num casamento. Couro, cara. Paletó de couro! É tipo asa noturna. Ele... Com um triângulo com a folhinha lá do mel do Canadá, lá que eu não sei qual é o nome dessa porra. Bordo. Coisa. Bordo. A árvore faz um melzinho, né? Que é muito comum, né? Na culinária canadense, né? É o xarope de bordo, que é o tal do... Eles chamam como... Maple, isso, maple. É o boa. Maple nos Estados Unidos, é maple no Canadá, é o bordo no Brasil. Bordo. É xarope de bordo. E aliás, é gostoso pra caralho. Docinho. Então, a galera do Maple Starter, que é uma agência de financiamento coletivo aqui brasileira, se não fosse colonializada, seria. O nome seria. Largada a bordo? Pode ser. Em vez de Maple Starter? Pode ser, então, de repente. Fica aí o questionamento, né? Fica aí a sugestão, né? Aí mais um quadro com a porrada de personagens para você tentar descobrir onde é que está o Wally, né? Porque é a galera da Tropa Alpha mais a galera então, dos exilados. Vamos fazer assim onde está o Wally? Eu vejo a Jubileu aqui em cima. Lá em cima. Pior que não é. Não é. Não, não é. É quem? Ela é uma personagem chamada Syncro. Ela tem poderes de som. Ela parece pra caralho com a Jubileu, mas não é. Não é a Jubileu. Aqui vem o Estrela Polar e a irmã dele, que é o Aurora. Aurora, né? Aurora. Essa de cima é uma que se transmorfa, chegou a fazer coruja, sim. Do Warlock? É. Isso. Isso. Esse com cara de diamante, eu não sei quem é, e o cabelo. Cabelinho de banda Chanel. De rap metal da década de 80, né? Angra. É, homem com cabelo de franjinha é ridículo demais. Mulher já é ridículo. Mulher com mais de 30 com cabelo de franjinha já é ridículo. Homem, então, puta que me pariu. Alguém deu uma dedada no pigmeu que ele tá com a cara de que tá incomodado. Eu não duvido nada que foi o Box que tá do lado dele. É, e o bracinho do Box tá esticado. Não é? Eu não duvido nada que deu uma dedada do Box aí, cara. Olha só, em defesa do pigmeu, eu queria dizer que pássaro trovejante, este monstro de quase 3 metros, está na frente dele. E ele está se esgueirando por sobre o ombro do pássaro trovejante, esse arrombado que nunca foi ao cinema. E não sabe que ele é grande e tem que ficar atrás. Ai, cara, eu não sei qual é a melhor cena, cara. Se é a dedada do boxe no pigmeu, se é o selvagem mordendo as unhas do pé, ou o mofo comendo pipoca, cara. Cara, o selvagem é muito nojento, né? Ah, aqui do lado, embaixo. No cantinho, né? Não tinha, não tinha reparado. Não tinha reparado. Esse selvagem é quem? Selvagem é tipo um dente de sabre wannabe. Ah, sim, o genérico. E esse cara aqui do lado do comedor de pipoca? Cara, esse com capacete. Eu não lembro o nome dele, mas é tipo o Homem de Ferro do Canadá. Tem umas quatro genéricos aí. Tá, beleza, então. Então vamos pra página seguinte. A página seguinte tem diálogo de alcova, né? Diálogo de alcova. Ó, só o que importa aí é quando ela pergunta para o Mímico se quando ele falou que ele gostava da menina rosa e ele disse que era verdade, e aí ela passa um beijão nele e ele fica com um cara de idiota. É, porque já tava comendo mesmo, falar que ama. Não, aí ele não tava comendo ainda, não, tava querendo. Tá, não, tava. Aí já tava. Porque isso daqui, meu querido, isso daqui é diálogo de alcova, tá? Tudo bem que é diálogo. Não, Chico. Isso é diálogo. Eu vou concordar contigo. Eu vou concordar contigo, concordo. Mas isso não é pós-alcova, isso é pré-alcova. Não, isso aqui é pós-coito. Não, não é. Isso aqui não é pós-coito. Não é. Porra, se é pós-coito. Com certeza é pós-coito. Eu que não sou. Cara, olha só, né, se fosse grandes atletas de alcova, já tive diálogo. Sério, sem sacanagem. Se fosse pós-coito, ele não tinha feito aquela cara de bunda com um beijinho. Não. Quem já fez, já teve lá dentro, vai se importar com um beijinho? Não sei. Né? Sei lá. Sei lá. Tá bom. E o Hulk tá com sono. O Hulk tá com sono e a gente é apresentado a Arma X. Dente de sabre da Era do Apocalipse. O que eu espero que seja um Forge, porque essa porra aqui eu também não sei o que caralho que é. E a porra de um Deadpool, porque tem que ter um Deadpool, né? Eu acho que esse cara que tá no meio aqui é um genérico qualquer que eles não deram um nome. Também. Aí fala lá, inventa qualquer merda, bota qualquer porra. Ou seja, chamaram aí o Rob Liefeld pra desenhar alguém aqui. Ele botou essa aqui. Porra aí. Aí bora pro capítulo 6, Nas Florestas Selvagens do Norte, parte 2, né? Aí, vamos resumir a brincadeira? As duas equipes se encontram. Fudeu de vez! Né? A Arma X se encontra com os exilados, a Clarice fica feliz da vida porque finalmente reencontrou alguém da terra dela e por acaso era o, entre aspas, pai adotivo dela, que era o Creed, né, o Dente de Sabre, e fica por aí. Eu acho que é legal frisar a peculiaridade do nosso amigo Arauto, ex-Arauto da Guerra Pássaro Trovejante, ter porrado o Hulk. Eu acho que é pertinente ser frisado. Porque se a Sue Storm pode ficar botando quase que esse fato da vida dela no cartão de visita, oi, eu sou a Sue Storm, eu dei porrada no Hulk, né? Eu acho que seria pertinente a gente mencionar que se não fosse o Xamã, o nosso querido amigo exilado pássaro trovejante mataria o Hulk após o seu nocaute, né? Cara, mas eu quero chamar a atenção na página 10, o visual Robocop do pássaro trovejante sem as placas protetoras. Sim. Cara, muito bizarro, cara. Nesse número, a gente aprofunda aquela parada que tinha começado antes com o diálogo com o Xamã, do aprofundamento da psique do pássaro trovejante, de tudo que ele passou, né? O descaralhamento que foi, né? Assim como foi frisado também em algumas edições o mesmo fato que aconteceu com o Washington III, né, o anjo, que foi também arauto da guerra, né, no meio-meia, né? Não, ele é o Morte. É o Morte, perdão, Morte. Desculpe. É Decenauta lendo Marvel, gente, dá um desconto. Era outro. Isso, então, mas também teve esse peso, né, após, né, ele ter saído das garras psicológicas, né, do Apocalipse e voltar para a equipe, tinha também essa coisa do peso que era, né, uma agressão tanto psicológica quanto física que ele sofreu, passava nas páginas do Gibi, né? E caralho, a aparência dele full monstrão, ultra power 120%, né? 120%. Que aparece na página 18, caralho, né? Né? Vamos dar um nome bom pra essa aparência? É passar o trovejante Toguro. Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá certo? É o Toguro 120, então é o Toguro 120. Entendeu? Melhor de tudo são as caras do xamã, né? Quando vê essas porra dele, né? Ele é o semblante, o que melhor define é o semblante fudeu Bahia. Né? Fudeu Bahia. Eu queria melhor ainda, que é o cara no fudeu de vez! Sim, fudeu de vez encaixa perfeitamente nesse semblante. E outra coisa que o Chico tinha falado, que aqui também se repete, é esticarem a luta lá pra frente, né? Porque... Isso. Também é uma luta que não tem muita necessidade de ser mostrada, mas é aquela coisa do massa velho, né? Lembrando que a gente tá mirando num público adolescente que se amarra nessa parada. Então, não é um gibi feito pra nós que hoje temos 44, 50, 49, sabe? A gente não é pra gente, é pra adolescente massa velho, que é o massa velhismo mesmo, entendeu? Então, por isso que estende tanto a briga. Agora, uma coisa a gente tem que admitir, cara, o xamã tem culhão. Porque pra parar na frente desse pássaro trovejante e falar, segura a tua onda, filha da puta, né? Segura essa marimba aí, porra. Tem duas coisinhas que eu queria ressaltar antes de fechar essa edição. É o seguinte. Primeiro, a missão é cumprida antes do Dente de Sabre ter a chance de falar com a Blink. Sim. Né? Segundo, o Mímico convida a porra do Estrela Polar pra tomar uma cerveja pra ele copiar o poder dele. E o Estrela Polar achava que era um encontro. Porque o Estrela Polar, todo mundo sabe que é um dos poucos personagens assumidamente gays na Marvel. E o Estrela Polar foi alvo, né, do ódio internético justamente por estampar a capa de uma edição que ele pede outro em casamento. Tem pouco tempo isso, não tem? Sim, coisa de 5 anos? Sim. E o Morfo na discoteca dançando e imitando o John Travolta. Peraí, calma. Jorge, eu sei que eu tô chegando agora no bonde, mas eu posso te pedir um favor? Bota Bee Gees aí no fundo enquanto a gente tá falando isso. Nem fodendo! Só a título de curiosidade, não é pro Jorge que você tem que pedir, não. É pra esse idiota aí do teu lado. Ah, perdão, Jota. Eu não sabia. Eu achava que você jogava tudo nas costas do Jorge. Não, o Hiperfoco, quem edita é ele. Beleza, eu até procuro depois o Bee Gees e mando pra você. Meu nome é Ari. Aí, próxima edição, chegamos na edição 7. Uma chance de sonhar. É essa que é da praia? Não, essa é a do coito. Essa é aquela edição que eu, na qualidade de Senalta, fiquei meio perdido e não entendendo se era um problema que os caras não botaram no sítio, né, que a gente está lendo aqui o gibi. Ih, rapaz, os caras esqueceram de botar a camada do diálogo, né, tipo, você faz o tratamento, né, da imagem, quando você vai fazer scan, essas paradas assim, você faz o tratamento da imagem, você tira diálogo, aí depois tem a camada com os balões e tal, né? Aí eu falei, ih, caralho, os caras esqueceram da camada do diálogo. Porque a narrativa não estava muito clara, né? É. Não tinha uma como diz o Will Eisner, né? A arte sequencial não estava bem feita. Então eu falei, não pode ser um trabalho só de arte sequencial, porque tá mal feita, né? Essa é uma edição que poderia ser suprimida, porque ela não leva a história pra lugar nenhum, né? Não, sim, ela é pontual, é mais pra você fazer um exercício criativo com o desenhista e o arte finalista, onde basta o argumento, né? Não precisa ter grandes coisas. O Stan Lee poderia ter escrito essa história, né? Não precisa ter grandes coisas além de três frases de argumento. Começa assim, passa por isso, termina assim, né? Igual que o Stan Lee fazia com o coitado do Jack Kirby e companhia, né? Então, mas eu não sabia que era uma parada constante na Marvel esse tipo de história, né? E ele tem até um arco silêncio, né? É o arco silêncio onde todas as revistas não têm balões, elas se focam na narrativa. Só que, pô, o camarada Macone e o Makina, nessa história, eles deviam ter lido mais a arte sequencial do Will Eisner para aprender como é que faz, né? Vocês vão me desculpar. E aí, como falou o Jota, o Chico, é nessa edição que acontece o coito, não era naquela. É nesta. Porque, mas inclusive, nessa... coito duplo, porque foi o coito, sim, da Blink com o Mímico e do Pássaro Trovejante com a Noturna. Então agora não, e o pior que ela anatomia, ela Jota. Ela tá, a Noturna tá sonhando que tá cotebando com o Pássaro Trovejante. Não, e ela tá sonhando com o James. Ela não tá sonhando com o Proud Star. Ela tá sonhando com o James. Acorda pra trepar com o gigante. E o Mímico tá sonhando que é casado com a Blink. E aí ela se teleporta pro quarto dele e bora coisar. Pronto. Acabou. Então pronto, acabou. Agora eu imagino, ele retirou as placas na hora da coisada? Será que a Noturna tomou choque? Tomara que tenha. Parceiro. Velho, não, sério. A página 17, o penúltimo quadrinho, cara. O cara, se não tivesse esse braço aí, seria ginecológico. E aí a gente dá uma puladinha, uma roubadinha. Não vamos falar do 8, do 9, do 10, não. Porque a gente vai deixar isso para uma próxima. Porque a gente tem que trazer para cá agora o número 11, que é o Férias Frustradas. Tá? Porque como é que começa o Férias Frustradas? A Blink tá tentando convencer a Mariko a distrair o Morfo. Por quê? Porque o resto da patota quer ir pra uma praia de nudismo. Nessa primeira cena que ela tá falando com a Blink, o Morfo tá vestido de mulher gorda, de biquíni. De tia zona, olha, né? De tia zona com a cesta de piquenique. Eu falei assim, puta que pariu, velho. E quando a Blink fala que é pra uma praia de nudismo, a Mariko, o Morfo numa praia de nudismo não vai dar certo. Mas o melhor de tudo é o Morfo vindo de turista. Outlooks too. Tudo isso parece demais. É, tudo isso e aparência também, né? É tudo isso que você tá vendo e muito mais. Não, é o que tá dizendo na camiseta, sim, né? Sim, é tudo isso e muito looks mais. Too. Ah, a Mariko convida o Morfo pra ir às compras, diz que não, quero não. Até que ela fala que é pra ir de testar lingerie. Aí ele, opa! Tô dentro! E a galera comemora. A galera comemora, que vai todo mundo pra praia de nudismo, né? Cara, não, detalhe, o diálogo está usando de fundo as expressões dos personagens, vendo que está indo para o caminho certo ou não está indo para o caminho certo, a vontade do grupo do Morfo seguir com ela as compras. Então, a todo momento, vê a cada diálogo acontecendo, até a completude do convencimento, né, você vê as expressões alternando entre frustração e felicidade. E felicidade do grupo ao fundo. Cara, mas de tudo é Morfo e Mariko na loja George Thongs and Things. Tangas e coisas. Tangas e coisas é um nome muito bom. Só pra muito mostrar a Mariko semi-pelada, velho. Exatamente, né? Aí vai aí o auge da querência do jovem punheteiro, né, meados dos anos 2010, né? Aí você tem de tudo que é um pouco, né? Você tem... E o Mímico tá fazendo cosplay de Senhor K. Bom dia, Bípedes! Pior que é, na página seguinte. Ah, sim, claro. Cara, mas o melhor de tudo é o Morfo falando... Você não precisava ter vindo, era só arranjar uma desculpa. O Morfo não é idiota, ele é infantiloide, mas ele não é burro. Não, aí é bom, é legal a gente frisar o quadrinho dele sentado com um uniforme de colégio, assim. Você que é do rock, você que me ouve, é aquele mesmo figurino que o Angus Young usava nas apresentações do AC/DC, porra. O Angus Young, o guitarrista. Apesar de que isso aqui, na verdade, é o uniforme do Instituto Xavier. É, sim, ele botou um xizinho aqui, estilizado, mas é basicamente o uniforme para criança riquinha, né? Aí tá com ele sentadinho no banco com esse uniformezinho, né? E chapéu de burro, né? Aí ele... eu posso ser um idiota completo, mas de burro não tenho nada. Eu fiz parte dos Vingadores. Eu sou mestre em engenharia da computação. Pra me enganar, você tem que descolar um papo melhor do que... Ei, quer ver, me ver de calcinha? Aí depois ele se... Cara, as transformações dele nessa é muito boa, porque até de tartaruga o cara se transforma. Mas a melhor de todas é a da festa do cabide, cara, com sinal de proibido nos mamilos e no pinto, cara. É sensacional essa transformação, cara. E de Adão depois, é melhor ainda. Cara, não. Depois ele se transforma num cavalo carregando ele e ruiva. Não, é a Lady Godiva. Lady Godiva, era Godiva, isso que eu ia precisar. Mas ele também é o cavalo. É a parte dele, pô. Sim, pô. O cavalo é todo ele, tudo ali nele. Ó, é ele. A Lady Godiva é o cavalo. Se você não entendeu a referência com Lady Godiva, eu falo pra você, Dona Beija, e eu falo pra você, Kátia Flávia. Kátia Flávia. São três referências iguais, porque Dona Beija também deu uma de Lady Godiva na novela, né? E Kátia Flávia era famosa por andar num cavalo branco pelas noites suburbanas, toda nua. Aí nessa, eles conversam tomando sorvete e descobrem que a mãe do Morfo morreu de câncer no pulmão quando ele tinha 13 anos. E aí isso baixou uma bad foda pra caralho. Né? Sim, é um aprofundamento do personagem que deixa a gente até preocupado pela continuidade da vivência do personagem. Justamente. Na série. Né? E aí a Mariko não gosta de falar dos pais dele, porque naquela cena lá na edição anterior, do Sem Falas, já dava pra ver que os pais da Mariko eram chatos pra caralho. Aí, beleza, a gente vê depois a cena pra punheteiro, mais cena de punheteiro do que a Blink e a Noturna peladas de bruxo na praia, não, né? Não precisa mais que isso, não, né? É só ter o Mímico pelado na praia também. Ainda bem que tá sempre bastante... Eu te agradeço, desenhista, por ter feito contra-luz. Muito obrigado. Não, a única coisa legal nessa cena do Mímico, vou deixar claro aqui, é que a gente aprendeu uma palavra nova em outra língua, né? Que é como se fala traseiro em... É Yiddish? Yiddish, é Tukus. Yiddish, é. É como o judeu chama a bunda. Vai tomar no tucos. Nádegas, retaguarda, bunda, traseiro. Vai tomar no tucos. Vai tomar no tucos. Lembrei de uma canção do cancioneiro popular asiático. Guaraná. Aí, beleza, o Morfo leva a Mariko num coma tudo de frutos do mar, né? All you can eat de frutos do mar. Só eu não percebi que não há na praia de nudismo a presença do camarada pássaro trovejante. A Blink fala com a Thalia isso, e a Thalia fala que o cara, como não precisa respirar, ele tá literalmente caminhando no fundo do mar. Ah, sim. Né? Porque também, né? Vamos dar um desconto, né? Porque você desenhar o pássaro trovejante, né? Como, em, entre aspas, veio o mundo com aquela caralhada de parada mecânica. De foda-se, né? Pra desenhar. Ah, não, ele tá no fundo do mar, foda-se. Eu tenho mais o que fazer, disse Marconi ao arte finalista. Falei, não, vamos desenhar essa porra, não. A cena mais longa de, revela, de saída do armário é a da Mariko, né? Nesse mais pra frente. É nessa edição. Mas a piada mais repetida ao longe é cadê a porra do meu chá gelado? Cadê Exatamente. A porra do meu chá gelado? Eu não tô, fala isso. Não tô pedindo puto. Vamos combinar. Eu tenho uma máxima que eu não reclamo com quem me serve. Né? Se eu vou num restaurante, se eu vou no podrão do lado da rodoviária, eu não reclamo com quem me serve. Porque não é inteligente. Né? Você não deve reclamar. Mas, porra, vamos combinar? O cara não tá pedindo plutônio. O cara só tá pedindo chá gelado. Não tem por que demorar tanto, cara. Mas venhamos e convenhamos que... Olha lá, vamos pelo ponto de vista dos atendentes. A gente tá vendo a porra do idiota ali que tá se transformando em mil e uma coisas diferentes. Abraham Lincoln, jogador de futebol, bebê Elvis pelado. Presley. Você não chega perto de um filho da puta desse. Não, e detalhe, ele pediu o cardápio todo. A galera não tá acostumada com esse volume, né? Com certeza. Já que é bom combinar. Já que você pode comer tudo, vamos comer tudo, né? Exatamente, menos a Mariko, que a Mariko joga no nosso time. Que a Mariko é nessa que ela fala que o problema dela não é só ser mutante. Ela é gay. E aí ele pergunta: você é alegre, né, Joy? Né? E o Cage de alegria? Não, não é essa, não é essa definição, né? Ah, é aquela parada de mulher moderna, experimentar de tudo? Não. É gay tipo namorar as outras? Sim. Ah, tá. Isso não pega muito bem em Tóquio, não, né? Cara, é muito legal. Cara, a cara de decepção que o Morfo faz nessa hora, cara, dá até dó dele, cara. Tadinho. Ele queria comer, velho. Não, porque tava. Vamos combinar que tá todo mundo se arrumando. A Blink tem o arrombado lá, o pássaro trovejante tem a noturna, né? E ele tá ali. Só sobrou Mariko. Só tem Mariko. Pelo menos, né? Agora, olha só. Vamos lá. Então, ok. O Morfo é homem, ok? O gênero masculino. Não vamos chamar de homem. Vamos chamar... Ele é gênero masculino. Mas o Morfo vira o que ele quiser. Se ele quisesse mesmo, se ele quisesse mesmo, ele virava uma top model e namorava a Mariko. Já no Paranerdia já teve gente mencionando essa peculiaridade, né? Se você é um metamorfo, você não tem cis... generalidade, né? Afinal de contas, todo mundo sabe que a Mística é pai e mãe do Noturno ao mesmo tempo. Estilo Loki na mitologia, que é mãe. E a melhor cena de todas é a cena final da edição, né? Ah, sim! Com os balões de água. É muito bom, cara. Uma catapulta de balões de cerveja. Não é. É chá gelado. De hoje, você lembra que ele tava pedindo a porra do chá gelado o tempo todo? Não, não. As bexigas são com cerveja. Ele fala no balão lá que ele encheu foi de cerveja. Porque chá não ia ter graça, cara. Cerveja mela. Cerveja estraga o cabelo. Chá não. E até porque, o objetivo não era cerveja. É que demoraram muito pra trazer o chá gelado. Não tinha munição suficiente pra encher de mijo. Que nojo. Entendeu? Então aí ele teve que se contentar com cerveja mesmo. A gente tem bexiga suficiente? Sim, mas eles vão fugir, porque um pode voar muito rápido, outro pode se teleportar, a outra pode literalmente abrir buraco. Então vão largar todas elas ao mesmo tempo. E é uma cuia de respeito, senhores. Eu vou botar assim, é uma... A catapulta, com ênfase no puta. É uma catapulta com, assim, vamos botar assim, um metro de diâmetro, uma meia esfera de um metro de diâmetro, cheio de balão com cerveja, bexiga de cerveja. Meu irmão, vagabundo vai ter que tomar banho pra caralho pra tirar o cheiro de cerveja dessa porra. E aí, a Mariko termina com o Morfo, Você é mal. Não, eu sou muito mal. Ai, ai. Então, vamos parar por aqui. Eu sei que o papo tá bom, mas essa história é muito e a gente é muito prolixo, né? E o hiperfoco da gente tá atacado até o talo. E já são quase 2 horas de gravação. Com cerveja. Inclusive, literalmente. Né? Chiquinho, mais uma vez, obrigado por você abrilhantar e mostrar serviço nesta equipe. E eu quero aproveitar, não era para fazer nesse programa, mas foda-se, né? Já tô eu de rosto aqui. Francisco do Couto, parabéns. Você agora é o mais novo membro da equipe Paranerd. Solta as crianças! Yeah! Se é que dá pra comemorar isso, né? Dá, claro que tem que comemorar, porra. Tô desde 2009 aí nessa intenta aí, desde aquele... Daquela... E não saiu do Água de Moringa, né? Não, tô lá firme e forte, membro sazonal do Água de Moringa. Porque esse episódio aqui é do Água de Moringa. Né? Sim, claro. Eu sou igual a Blink, eu vou me teletransportando pra cada lugar que me chamam. Eu não sei como é que encerra isso, encerra tudo. Encerra de qualquer jeito. Então, encerro de qualquer jeito. Valeu, obrigado, beijo. Pô, obrigado, gente, por ouvir a gente. Beijo, tchau. É isso aí, galera. Muito obrigado por ouvir até aqui e até a próxima. Ué, pau na orelha, filho. Pô, antes era no cu, agora vai na orelha, vai ficar imunda. Nossa, vai dar infecção, credo. E aí, pau sujo do cara é esse? Ué, você enfiou um pau no cu, você quer que ele saia limpo? Lembrei. Estamos falando do mesmo pau? Ah, não precisa gravar, não. Não, precisa não, grava aqui mesmo. Ah, então foda-se. É, aqui já sai. Ele já fica sincronizado. E se der ruim, deu ruim. Foda-se. É, eu quero que se foda, você que vai editar. Pronto. Lembrei de um gibi de sacanagem de Branca de Neve que meu pai tinha. Meu Deus do céu, fala. E na suruba da Branca de Neve com os anão, o Dunga, querendo botar na orelha. Não. Aí a Branca de Neve, que isso, cara, na orelha? Aí, o zangado que tava levando a mamada, chega pra ela, liga pra ele não, que ele tem probleminha, continua chupando. Que nojo.